7 no 5, no solo 57, direita 1 no 2, 1, décimo 9. Direita no 2, 1 no 9, voa no 7. Foi meio nada, né? Solo, voa no 7, no 5, livrando. No 5, para escrever alfa, repostando seu Juliette. Vai apertar antes da Juliette, tá no 7 agora. A gente aguarda para o ingresso, gol no 897. Vai aguardar um 897. Gol no 897, prossiga via Juliette até o 08. Juliette até o 08, não 897. Tá 3171 na escuta? Prossiga, senhor, tá 3171. Para a solicitação de táxi, chame 121 décimo 9. 1219 para táxi, tá 3171. Web 5722 na escuta? Prossiga, senhor. 1219 para o pushback. Obrigado. Galeão Taxi. Fique atento ao parqueamento, término do parqueamento do gol no 8. Só posso pode prosseguir via pátio de alfa, ponto de espera, chame torre 186. Pátio de alfa, atenção, táxi, tanto 3171. Pátio da Juliette, no 7, no 5. Mantenha a posição. 7 reduz para 229. Tá 3597? 3597. 229 descendo para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 4. 220, 3000, 1014, 3597. No 7, no 5, corrigindo após o TAM, ingresso Juliette, portão 1-2. Após o TAM, Juliette, para o portão 2, no 7, no 5. Salvador, bom dia, TAM 3153. 5-3, acima de indicação, desce ao nível 050, chegada bom, filho. Já apresentei coisa boa, Duna. Pelô. Estabilizado? Oi, 5973, tá no LS. Oi, 118.6, meu pouso. 18.6, até já, obrigado. 3597-2000, livre LS, reporte estabilizado. 2000, autoridade LS, reportará até 3597. O número 05, 10 para 4000, ajuste no 04. 4DM14-605. Tá uma seca aqui, não tô conseguindo avistar ainda não. Tá 3-1, bom dia, ponto de espera da 1-0, o Tratores já decola de imediato. Gente, mantém ponto de espera, 3171. Avistou agora, vi 5973. Confirme? 5973, está visual com o campo. Gente, 5973, livre pouso na 10, o vento variável com 02 nós. Gente, livre pouso na 10, 5973. Solo, não tem paralisador aqui no 2, bom no 7. Vou informar, Vero. Obrigado. Visual com 727, curta final da 10. Afirma, tá 3171. Após a passagem do tráfego alinhar e manter cabeceira 10, tá 3171. Após o tráfego ali manter 10, tá 3171. Salve Salvador, objeto 5722. Salve Jet, 5722, coordenando o pushback com a equipe de solo, autorizado acionamento, chama para o táxi. Positivo, solicita acionamento na posição. Salve Jet, 5722, autorizado acionamento durante o pushback, ok? Negativo, solicita acionamento na posição, 5722. Ok, objeto 5732, autorizado adicionamento na posição, chame para o táxi. Chama o táxi, chama o táxi. 2-1 na décima ou 9? Direito, 2-1-9, 9-3. 0-5-0. Versículo 7, torre, 118.6. 118.6. Zona 7-1, livre decolagem da 1-0, vento variável com 0-2 nós. Decolagem, OTAN 3171. E o 5973, autorizado parte até o... Correção, autorizado táxi até o parte 3, chame 1234. 1234. Ok, obrigado, e 5973. Paulo 104, você teria tentado por gentileza a saída para o galeão? Santo Copa, gol 104. Santo Copa. Boa noite, 04, dado Salvador para Galeão, nível de voo 360, da Pizulu 10, pista 10, curva direita após decolagem, saída da El, Lida, após Lida Bridge, controle Salvador operando em 1, 19, decimal 35, acione 5025. Assistente cruzado Galeão 360, Pizulu 10, decolador 10, curva direita, da El, Lida Bridge, decolador 4025. Controle 119, voo 1804. Voo 1804, confirmando o transponder 5025. 5025, bom dia. Voo 605 vai atingir 4000 e questiona se está livre o ILS X-Way down 0. Positivo no 605, 2000, livre ILS e aposta estabilizada. Bom, estará estabilizado o 605. Controle Salvador, Altan 3171. 3171, contato radar decolagem, sobe ao 300, saída da El. Da El para o 300, 3171. Roteiro pushback com equipe de solo, Webzin Tester 2, chama para o táxi. Chama o táxi, já tá. Direto da El, TAN 3171? Lida. Lida, obrigado. Direita 121, décimal 9. Direita 121, também 5 na 7. Confirma o web, se está aqui 2. É, o TAN 3507 livrou. TAN 3507, autorizado táxi, via taxiway Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, reporte antes da Juliette, TAN 3507. Se tiver condição de interceptar, né, a Prode Dunas está autorizado. Agora. Nossa. 2000 na proa de Duna, já tá visual no setor. Positivo, 3000 na proa de Duna, reporta. Desce para 2000, 3153, 2000. 2000 na proa de Duna, vai reportar estabilizado, 3153. Gol no 605, torre 1186. 3','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Pede autorização para pouso. Aguardando autorização de pouso, agora no 605, passando em Serra. Torre, 1-2-6, confirme pessoas a bordo, no meio alternativo. PLB, 134, autonomia 415, até na Confins. Autorizado táxi, viajando até o ponto de espera da 10, quando lá, 186, 5732. 7, 5732, no ponto de espera, chame a torre, 1186. 186, 5732. 1605. Tá, 357, autorizado a livrar a Juliette, o Pátio 1 no portão 7. A Delta, portão 7, tá, 357. Hoje em Salvador, objeto 5732, bom dia. Objeto 5722, mantém a posição no ponto de espera, temos um gol na aproximação final. Positivo, está mantendo aguardando. 5722. Objeto 5722, autorizado já em manter. Já em manter, 5722. 7-10. 9-0, a sua identificação desce ao 050, chegada a Mare. Desce 2050, chegada a Mare, total 9-9-0. A pista vista 3153. 7, reporta um localizador, ficou desce. Direito 219, voo 1605, obrigado. O total 9910 retornando. Prossiga, total. Solicita manter a proa 045 para evitar formações. Livre desvio, após etapa. Você copiou o total? Positivo, livre, o desvio após etapa. Desvio após etapa, total 9990. 3153, torre 1186. Gente, bom dia. Boa. Salvador, um bom dia, baixou, travou, estabilizado, final da 10, o 3153. Então, 3153, continue a aproximação, reporte visual com a pista. Já estamos. Está com o avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento variável com 2 nós. 3153. Jet 5722, decolado aos 197, controle 199, decimal 35. 199, 35, 5722, obrigado, bom dia. 31171 no Recife 1251 no secundário 13325. Recife 1251 13325, portanto 31171, obrigado, bom dia, bom serviço. Bom voo. Obrigado. controle Salvador, bom dia, web 5722, livra 2000, quando possível, pro de Elefa. 722, contato da decolagem, sabe, é o 320, seguindo o perfil da saída. Já tem perfil, 5722. Tratamento, chama para detalhe. Chamar para o taco, senhor reservado. Total 99102509. 22509, total 9990. Total 99-0, essa ré é pro lado, tá? 99-0. Gol no 605, autorizado a livrar Juliette, pátio 1 no portão 3. Juliette, pátio 1 no portão 3, no 605. Na 3153, no solo aos 20, chame solo, frequência 1 21 decimal 9. 219, obrigado. Solo, tá 3153, tem uma pista na sua escuta. Tá 3153, autorizado táxi, via táxi foi Alfa, chame antes a Juliette. Alfa, vai chamar antes a Juliette. Antes da Juliette, 3153. Tá, 2153, autorizado ingressar a Juliette, bate 1 no portão 10. Táxi com 1-1-1 a bordo, autonomia de 3 horas e 20, adenado por fim. Bate 1 para o 10, 3153, obrigado. Salvador, bom dia. O azul 4069 com a informação Índia. Solo é o gol 1804 para o táxi. Gol 1804, aguarde para iniciar táxi. Após, devido ao Airbus da TAM, iniciando táxi para o portão 10. Aguardando para o táxi, gol 1804. Bom dia, Azul 4069 com a informação Índia. Azul 4069, informação Índia correta, ajuste 1-0-4, pronto para cópia. Afirmou, prossiga. Azul 4069, autorizado Salvador para Campinas, nível de voo 360, na Upzulu 16, pista 10, curva direita após decolagem, saída da El, Leda, após Leda Bridge, controle Salvador operando em 1-19-35, ajuste 5031. Reduz para 200 nós, descendo para 4000, ajuste 1014. Para 2000, reduz para 200 nós, 1014, total 9990. Para 4000, total 9990. 9, cortejamento correto, reporte pronto para puxa e retornamento. Reportará. Solo Gondo 804, está tarificado. Solo Gondo 804. Gondo 804, aguarde. Gondo 804, autorizado táxi via pátio 1, após táxi Índia, no ponto de espera, chame torre 118.6. Pátio 1, Índia, no ponto de espera 118.6, Gondo 804. Pro 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limitado pelo loco, total 9990. Objeto 5722, Centro Recife, 1288, secundário 260. 288, 260, obrigado, bom dia. Descida para 2.000 pés, 3859. Total 9910, 3.000 pés. 3.000 pés, 9910. Controle Salvador. Bom dia, Papão Romeu Maritano Juliette, dirigindo 150, já na proa de mar agora, iniciando a estrada. Gente, Maritano Juliette, acionando a identificação, desce ao 050. 050, chegada mar. 050, chegada mar, então Juliette. Então, 3859, para o localizador, proa 165, pro 165, reposta estabilizado, 3859. Esquerdo 165, vai reportar estabilizado, 3859. Total 9910, agora para o localizador, direita 075, 075, reposta estabilizado. Direita 075, reportará estabilizado, localizador, total 9910. O Tango Juliette está com um pequeno desvio à esquerda, para evitar a formação aqui. Positivo, Mike Tango Juliette, após etapa. Negativo, após etapa. Gás, controle operando aí 11935, acione 5034. Poderia repetir, por gentileza, a saída a Mol Eleva? Arbor, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, Elefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot Alfa, Sagaz. Paciente, 360 para Guarulhos, via Upper Zulu 21, decola da 10 com curva direita. Arbor, Elefa, Sagaz, a saída com transponder. Transponder 5034, controle Salvador 11935. 2970, total 9910. Atendimento correto, Bruno 67, chamo para acionamento e pushback. Camarada, muito obrigado, Bruno 67. zero reduzindo para aproximação agora, segundo para aproximação, tráfego agora 12 horas a meia dúzia de milhas. Meia dúzia de milhas, 2 mil pés, é uma coisa de 320. Ok, desacelerando total 9910. Controle frequência 99, 935. 935, bom dia.